Solo 273. Seguro 273, prossiga. Na 2, solta o posicionamento. 73, aguarde. Guarda. Tipo 5338, você chega pela Alfa, após esquilo para o baixo 3, posição 3. Consegue de Alfa, esquilo, baixo 3, posição 3, 5338. Sudã 3897.221, Galeão 3 horas e 30. 3897, autorizado táxi de Apache, Índia, Alfa, no ponto de espera, Santo Torre 118, decimal 6, ajuste no 021. Ok, Apache, Índia, Alfa, 186, volta 3897. Salvador, boa noite. Gol 1567. Gol 1567, contato radar. Sou para o nível de gol 360, você é da Arbor. Libra 360 na Arbor, o gol 1567. Está 3603 completa aqui na torre, 1-1-8-3 com 6. 1863, no 273, após passagem do evasização, a sua retaguarda é autorizada para o estacionar. Confirma o 273, o 2 está autorizado para o estacionamento? Negativo, gol 273, após a passagem do evasização, a sua retaguarda está autorizada para o estacionar. Após a passagem do evasão, está autorizado o 273. Salvo, Salvador, eu também estou na frente. Cantriz 197, prossiga. Ainda está tido para autorização aqui da Califórnia, mas já está com a saída prevista, Galeão. 3197, não me recebeu muito bem, confirme. A saída prevista para o Galeão, já teria? 3197, saída prevista da El Leda, pois Bride. Da El Leda, Bride, obrigado. 176 na identificação, está autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 050. Investiga pela Alfa, repórter de Juliette. Investiga pela Alfa, repórter de Juliette. Na defesa. Voo 9460, liga a sua nave, repórter para ataque. Então, 3897, contato radar, colocando o nível 340, você é da Euleda Bridge. 340, da Euleda Bridge. Então, 3897, ao cruzar 2000 pés, vou direto Leda. Cruzar 2000, direto Leda, 3897. Cena. Bom, no 273, utilizar táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, no torre 118, decimal 6, ajuste no 021. Índia, Alfa, 186, bom, 273. Uno 567, chama Recife, 128, decimal 8, alterna em 1260. Desculpa, entendi 1288 e a secundária? 126, decimal 0. 260, obrigado, bom domingo. Eu tô aqui no 940, 174 a bordo, 3 horas e 30, Galeão. Gol no 940, os ataques de Índia Alfa, no ponto de espera, estão em torno de 8 nesse momento. Índia Alfa, 2,5, obrigado. Gol no 940, só confirme a autonomia. Grato, gol no 940. Solo Salvador, regulamento 35339, paciente da Vista. Qual seria a saída prevista para o 339? IP 5339, não fosse o seu plano de voo, qual foi o horário? Foi escrito, cara, foi quente. Só para saber se poderia agilizar, informar da prova de saída da Paraguai. Trip 5339 e saída asa, transição elétrica. Asa, transição eleva. Eleva, muito obrigada. Estou para o nível de voo 360, após 2000 direto Leda. 2000 direto Leda. Vou conforme a rota do plano de voo, decola da 1-0, com sua tela direita, saída da El Leda, após bridge. Transponder 5001, controle 1-2-0-8. De acordo com o plano de voo, nível 3-2-0-10, El Leda 3. São 3197, procedimento correto, repartição operacional. Atingindo 050, voo no 776. Controle algum? 3897. Chame agora aqui no 251. 251, 3897. O voo no 776, desça para o nível corrida, desça para 2 mil pés, com ajuste no 021, está autorizada a final IMS, reporte estabilizado. Descendo até 2000 com 1021, reportar estabilizado no final do X-Ray 177. Controle, Gol 1940, boa noite. Gol 1940, contato radar, suba restrito ao nível de voo 080, saída da Eulida. Da Eulida, 080. Uno 273 chama Recife, 1251. Uno, Gol 1273. O Gol 1940, o voo direto Leda, para continuar a ascensão, ainda mantendo 080, guardando autorização para subir. Voando Leda, mantendo a restrição, Gol 1940. Gol 083, call again, descend 4,000 feet, grenade 1021, Monf arrival. Gol 776 completa aqui na torre, 1-1-8-6-6. 18-6, obrigado, boa noite. Gol 1940 está reautorizado, nível 360. Reautorizado 360, Gol 1940. Alfa Tango, passa na sua vertical, solicito 070 final. Papá Romeu Bravo, Alfa Tango, autorizado nível final 070. Agradeço, Tango. Está na posição ponte aos 2218, Bravo Alfa Tango. Boa noite, 1884, aciona a identificação, está autorizado a chegada a mar, desça para o nível de voo 050. Identificou a chegada a mar, desce ao 050, boa noite, 84. Boa no 776, prossiga pela Alfa, depois tem 210. Alfa, projeto no 776. Qual noção é 3603? Diga a 3603. Tem só um pouquinho cedo, mas poderia por gentileza adiantar a saída para Guarulhos? Bom. 254. No 776, autorizado ingresso no Juliette, gate 10. Só no sistema 3603, consegue ver lá, peso 1 a 0. Tom 3003, saída da El Leda, voz Brit. Gente, graças. Salvador, boa noite, passaria 2226. Passaredo 2226, sua identificação está autorizada a chegada Mari. Desça para o nível de voo 060. Identificado 060, chegada Mari. Gente, informação 20 para o passaredo 2226.